Vi seus cabelos soprando no ar. E uma saudade acenando pra mim. A multidão não queria parar. E eu sozinho cantava assim. Vi seus cabelos soprando no ar. E uma saudade acenando pra mim. A multidão não queria parar. E eu sozinho cantava assim: volte, meu amor, que eu preciso de você. Em qualquer lugar que estejas, vou te ver. Deixe a multidão seguir seu rumo por aí. Eu preciso ter você aqui. Vi seus cabelos soprando no ar. Uma saudade acenando pra mim. A multidão não queria parar. E eu sozinho cantava assim. E seus cabelos soprando no ar. E uma saudade acenando pra mim. A multidão não queria parar. E eu sozinho tocava assim. Seus cabelos soprando no ar. E uma saudade acenando pra mim. A multidão não queria parar. E eu sozinho cantava assim. E seus cabelos soprando no ar. Saudade acenando.